Parei 2222 e Red Bull comandante lado 0318, decimal do sul, sobre o prato para posto 517. Cela agora a torre, fundo, fundo 8, decimal 95, tem motor. 295, grato, 2222. Para o final, 7 baixou e travou 2222. Até 2222, tração de espada, cruzar a bolsa, pista 97, vento 100 graus, meia dúzia de nós. Teve pouso na 7222. 224, libera esquerda, ataque de Lima, prossegue até o Pátio 1, posição remota 1 a 6.